las nalgas de mandarín. Bom, vamos falar um bocadinho do último filme do Verhoeven, o nosso realizador preferido de todos os tempos. Chama-se Elle, é um filme francês. Ou seja, eu penso que dá-me a ideia que o Verhoeven não é um projeto de filho dele, não é? Ele foi convidado para o realizar. Que é uma história de uma senhora já com alguma idade. Diria que, o que é que tu achas, Miguel? 50 aninhos? A senhora já sim, tem? Sim. Senhora... 50 e pouco, é. Não é? Sim, sim. Mas ainda bastante... Bastante tenrinha. Que começa... É Isabelle Huppert. Exatamente. Que começa com uma cena terrível, não é? Mas uma cena à neck, que é ela vai ser assaltada e violada. Na casa dela. Em casa, em casa. Pá, e a partir daí ela não diz nada à polícia, não diz nada a ninguém, e então a partir daí ela vive um bocado com esse fantasma dessa violação e desse assalto, e depois é o dia-a-dia dela. Ela tem uma vida bastante peculiar. Ela é dona de uma empresa de videojogos, não é? Uma senhora de 50 anos, e tem uns videojogos bastante sexualizados. E depois, aos poucos, nós começando a conhecer a vida da senhora, e começa-se a perceber que a senhora não é propriamente aquela inocência que se vê no princípio. E o filme vai então andando de decisão em decisão, de cena em cena, e cada vez o filme se torna um filme mais negro. Não negro pela história, não é? Mas pelos personagens, ou seja, todos os personagens acabam por não ter nada que os redima. É um filme muito, muito, muito poderoso, porque assusta pelo realismo, não é? Porque não há aquele idealismo das pessoas boas, das pessoas más. Basicamente as pessoas são pessoas, e naquele filme são pessoas a ser pessoas. A personagem principal, esta Isabelle Huppert, é uma senhora que já fez também um filme assim deste género, um filme muito a lidar dentro da obsessão, do deboche extremo, que é Pianista. O Pianista, do Anneck, do Michael Anneck. E este filme até podia ser um bocado uma extensão, não é? Porque a personagem dela é isso mesmo, é uma pessoa com graves problemas. Relacionados até com um trauma de infância que ela teve. Eu gostei muito deste filme, porque é um filme que um gajo, depois de ver um ou dois filmes americanos de Hollywood, e entras aqui neste filme, tu percebes que isto é um filme para adultos, não é? Não é um porno, não é? Mas é um filme com uma temática bastante adulta. É um filme onde não há brancos e pretos, onde há níveis de cinzento, todos eles de cinzento escuro. Sim. Um cinzento muito escuro. E sujo. Sim. Um filme muito sujo, um filme muito cru. E um gajo depois acaba por se chocar, porque nós revemos a nós próprios ali, não é? E acabamos por perceber que nem somos nada boas pessoas, somos uns montes de merda que aqui andamos, como aquela senhora também é um bocado. Sim, é verdade, uma pessoa, não é? vive muito o dia a dia e vai se desculpando e não sei o que. E o filme é muito cru nessa chamada à realidade, não é? E mostra muito essa transparência. Uma das coisas que me atraiu bastante no filme é que o filme é passado numa cidade que eu conheço muito bem. É filmado numa cidade francesa, nos arredores de Paris, que é Saint-Germain-en-Laye, que é uma cidade que eu conheço bem. Já lá passei férias várias vezes, tenho lá família. E, uma cidade muito bonita, uma cidade da nobreza, não é? Que vai só Palacetes, e é a cidade do Luís XIV ou XVI, um deles, tem lá um palácio. E adapta-se um bocado, não é? Aquele tipo de sociedade que o filme retrata, aquela malta do dinheiro, do pastel e do chateau. Sim, é um bocadinho por aí, não é? Com quem ela se dá, Então já estiveste no set. Já. Pá, quer dizer, os interiores não devem ser lá, mas pelo menos os exteriores conheço. Os interiores da Huppert. Olha, pronto. E olha que os interiores dela são bastante explorados neste filme. Tanto explorados do ponto de vista conceptual como do ponto de vista visceral. Não é? Sim, portanto, isso pois é uma característica do filme do cinema do Verhoeven, não é? É mesmo, é isso, não é? Parece tudo bem e de repente há assim uma cena brutal, um gajo até... Epá, e as coisas não são lineares, não há, ele mostra aquela... Não há uma linha que separa nada, aquilo é de uma mancha cinzenta, grossa e feia. Sim, e quando saiu a premissa e eu vi o póster e a história, pensei, pronto, isto é uma gaja que sofre então esta violação e que depois vai tentar descobrir o responsável e vingar-se, mas o filme depois foge muito a esse mistério, não é? Esse mistério simplista e essa tentativa de resolução e parte então para esses caminhos mais cinzentos e muito mais complexos e é muito interessante a forma como ela toma o filme, não é? E controla todas as personagens da vida dela e da narrativa, isso está muito bem, está muito bem mostrado pelo filme. Sim, sim, porque... Eu que não vi o filme, mas vi o trailer e o trailer não dá a entender muito isso, ou seja, é bom. Pelo menos quando vi o trailer não fiquei com esta imagem toda que vocês estão-me aqui a dizer e esses caminhos todos... que o filme tornou. Sim, sim, sim, sim, é? Sim. Portanto, a premissa é muito distinta do que realmente é, o filme é um filme muito complexo, não é um filme complexo de complicado, não é? Não tem uma trama complicada, mas é um filme complexo emocionalmente e psicologicamente. Sim. Porque nós estamos habituados a ver um filme, pá, quer queiramos, quer não, e a ver uma boa definição do que é o bem e o que é o mal, não é? Mesmo que às vezes não pareça, há sempre aquela subversão, mas pronto, há o bem e há o mal. E neste filme tu percebes que na vida real não há o bem nem há o mal, não é? É o pessoal orientar-se. E depois, sim, é isso. E depois há pessoal que tem uns desvios, não é? Uns desvios da normalidade. E aqui neste caso a nossa protagonista, digamos que se desvia significantemente, de modo bastante significativo, daquilo que poderá ser considerado a normalidade. Sim, e o modo também como ela consegue interagir com todas as outras peças do tabuleiro é muito interessante. E o papel, e ela está muito, muito bem, não é? Um papelaço, um dos grandes papéis do ano passado. Aliás, todos os personagens são bons. Estão muito bem, sim. Mas ela consegue manter ali o filme e a reação deles não é a reação que tu estás à espera, não é? Tu pensas que sabes, ou sei, ok, já sei como é que isto vai agora recuar daqui para frente e não, e acaba por não ser assim. Sim, senhor, Mourinha, Luís Miguel Oliveira, foi um prazer estar aqui esta noite. Esta história toda da violação faz-me lembrar aquela velha história do juiz que perguntou à prostituta: então, quando é que se percebeu que tinha sido violada a menina? E ela responde assim, a limpar as lágrimas: quando o cheque foi devolvido. Nós não devíamos rir de piadas de violação, porque a internet não gosta. A internet detesta. A internet detesta. Ultimamente tem sido terrível, não é?